vendo, moleque, no canto só panando, tirando onda, é muita onda, vida de malandro, passando bagulho, articulando seus planos, almejando, ganhar da forma bruta, driblando, concorrência, polícia, convivendo com a morte, cabreiro com cadeia, sem bota fé em sorte. Pois é, nessa porra nunca me deram uma chance, então o que se foda agora é hora da revanche, tô envolvido por que deve, é, o lance é passar grana, ou quantas tu quer, vida criminal. A molecada tá nem vendo, se é ilícita a forma de ganhar dinheiro, mas se liga que nessa viagem muitos se perderam, sem pensar no futuro, só querendo viver momento, se vá pro Iapém, quem sabe sai um dia, mas se o destino é o São José, meus pêsames pra família. Vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal. Quem vive essa vida criminal não marca touca, filma o movimento da rua e fica de boa, sabe que quem quis só aparecer cercou boca. Bandidão demais, arma sua própria boca, é tipo os doidos por aí que dão mó bocão. Eu meto bicho eu, comigo tem onda não. Na hora do vamos ver, maluco a beira, mas quando chega em casa com a coroa é uma fera, só vacila, né? Tanto que tá na mira, na fissura deu bote lá na padaria, agora se vangloria porque os homens tão na cola, já dá até pra imaginar o final dessa história, vai acabar jogado no meio do mato com a boca cheia de formiga, esse é o fato. Vida criminal, vida criminal, pilantra sem vergonha, sempre tem um triste final. Vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida criminal, vida marginal. Também não posso fugir, se tô na rua nos corre convivendo com isso aí, enquadrado pelos polícia, motivo minha aparência, eu fico puto com isso, mas não baixa a cabeça, isso dá inspiração pra bolar mais um rap sem papo furado, manda ideia pros moleque que às 4 da madruga tão de esquina vivendo o ritmo doido, sobrevivendo a louca vida, tem quem vende bagulho, tem moleque gangueiro que se toca e para ver se virar o seu desejo, ao invés de desespero, dá de presente pra mãe um barraco padrão, um diploma e várias razões pra apoiar a decisão dos irmãos, das irmãs, pra mães, filho prodígio, já pra elite talibã. Tu é o que tu queres, não o que te incriminam. Tem quem julgue a conduta, mas não controla os destinos.